Paulinho Paixão. Essa é sua, receba. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Ao pegar esse avião, deu vontade de descer, yeah. Mas ele já saiu do chão. Faltou tempo pra dizer, yeah, yeah. Eu amo você. Avião.